não vi você por aí, estava apenas dando um passeio para Fora da Caixa, o podcast do Jogabilidade, que fala sobre tudo que não são videogames. Eu sou o André Campos e videogame Zeca. Eu sou o Sushi e eu não saio da caixa. Eu sou o Rafael e eu gosto de musicais. Eu sou o Dingo e eu não gosto de musicais. Que isso? Meu Deus do céu. Agora vocês vão ter que duelar até a morte. Exato. Esse é o podcast do duelo de Tengu e Rafa. Vai ser um duelo de espada. Sejam bem-vindos, gente. Esse daqui, pra você que está caindo de paraquedas de alguma forma, é um dos nossos podcasts bônus, né? Nós alternamos todas as semanas num podcast diferente. Essa semana é do Fora da Caixa. Nesse podcast a gente costuma falar sobre filmes que a gente assistiu, séries que a gente curtiu, lugares para os quais a gente foi, coisas nas quais a gente está pensando, dentre outros temas. E agradecemos a você aí que nos apoia todos os meses no orelo.cc/jogabilidade por continuamente fazer isso ser possível. Se você está ouvindo esse podcast e não nos apoia, considere, quem sabe. Toda semana um podcastzinho novo e ainda por cima você ajuda o produtor independente de podcast no Brasil, não é verdade? Ajuda a Jogabilidade a continuar existindo. Exatamente. Esse programa, eu sei que o Tengu tinha um tema que ele queria trazer aqui pra classe. Um raro filme trazido pelo Tengu. É assistir um filme. Nossa. Que assim, isso? Um evento, na verdade, né? É. Eu ia falar, eu vi um filme também, que tudo que eu posso dizer é sobre esse filme que, nossa, acho que eu vi um filme, né? Entendi. Que é o Botem Medo. Parabéns, Ari Aster. Ah, eu queria muito ver porque é do Ari Aster, né? Mas dizem que é bem estranho. Ele é um filme. Ele é um filme. Entendi. De 3 horas, diga-se de passagem. Caramba, eu tenho medo. No caso da duração do filme. É. Mas que filme você viu, Tengu? Mas é, então, eu fui convidado a ir na... É muito engraçado, porque esse filme, no caso, é O Menino e a Garça. Filme novo do Estúdio Ghibli e Hayao Miyazaki. Nossa, quero muito. É muito engraçado porque o filme, acho que ele estreou hoje, eu acho. Foi ontem. Ontem. Uhum. Todo mundo que eu conheço já viu o filme. É. De algum jeito. No cinema. Então você não conhece o Rafa nem o Sushi. Exato. Não conheço. Nem o Provado. André. Eu vi. Você viu no cinema? Uhum. Foi ontem, André. Fui ver ontem. Tá exato. Vendo? Eu não tenho. Convidado, infelizmente, não. É. Mas enfim, fui ver, convidaram a gente pra ir numa das pré-estreias que teve, inclusive. Você assistiu esse filme num cinema normal, André? O que você chamaria de um cinema normal? Um cinema, um Cinemark da vida, não, assim. Não, uma não, sala não. De cinema normal. Foi uma sala de cinema um pouco mais rebuscada. É? Bom, porque a cadeira pulava. A cadeira reclina. É aquele cinema que os caras servem champanhe pra você? Se você tiver interesse de gastar aí uns R$200... Esse cinema que serve champanhe, eu tô guardando dinheiro pra ir quando eu for assistir Madame Teia. Ah, porra! Mas... ocasiões especiais, né? Eu fui assistir no cinema, no tal do cinema da Sato, né? Uhum. Que é lá na Liberdade, no prédio do Bunkyo, ali perto do metrô São Joaquim, que nada mais é do que... Ele é uma sala de cinema que era um auditório de 50 anos, 60 anos, uhum. Que tacaram um telão, umas caixas da JBL, e falaram, incrível. Porra, cinema. Cinema. Caralho. Absoluto cinema. Absoluto. Isso foi... Isso daí foi a pré-estreia? Sim. É. Cara, que péssima maneira então, de apresentar. Não foi nem a pré-estreia, né? Foi uma estreia especial. Porque foi, a pré-estreia foi tipo essa semana. Isso, agora. Foi uma exibição. Pra convidados. É. Né? E aí, tem esse lugar e tal, né? Num prédio velho, mas o problema não é esse. As cadeiras não são cadeiras de cinema, o problema não é esse também. Mas pera, como é que eram as cadeiras? É cadeira. Como assim? Sabe, cadeira de teatro? Cadeira assim? De auditório de escola. Ah, pode crer. De plástico? De madeira. Auditório de escola, tipo auditório velho de escola, uhum. Que é aquele monte de fileira de cadeira dobrável de madeira com estofado. Incrível. Uhum. Você consegue conjurar essa imagem na sua tô mente? Tô sentindo o cheiro. Tá sentindo o cheiro? É. E aí, assim, uma única sala, certo? No térreo, que tem várias portas, né? Do saguão que dão pra sala. E assim, o filme tem mais de 2 horas, né? É mesmo? É grandinho. É, tem 2 horas, mais de 2 horas, talvez. Ok. Se qualquer porta daquele cinema, daquela sala, ficou fechada por 15 minutos seguidos, foi muito. Uau. Mas o que era? Que pariu. Pessoa saindo? Toda hora tinha um filho da puta pra abrir a porta e sair, ou entrar, ou ir no banheiro, levar a criança pra respirar. Cara, juro por Deus, Juro por Deus, a porta não ficou fechada 15 minutos. Mas é aí que você aprecia a arquitetura, né, de um cinema, que eles põem a porta num túnelzinho. Sim! Pra não, exato, atrapalhar. Sim, não, cara. Sala, né? Mesmo assim, às vezes atrapalha. Às vezes atrapalha, dependendo do cinema, às vezes atrapalha. A experiência foi péssima, assim, muito ruim. Foi nesse mesmo cinema que eu assisti o Godzilla Minus One, inclusive. Sei. Não teve tanto filho da puta abrindo e fechando a porta, mas assim, não é uma sala boa de cinema. Sim, não é, tá? Tipo, quebra o galho, mas não é uma sala boa de cinema. E lá eles fazem exibições normais também, ou eles, só especiais? Eles assim? Fazem exibições de filmes de animação, filme asiático, até onde eu sei. Okay. Só, tipo, é uma programação específica, bem específica. Okay. Eu nem sabia que tinha cinema na Liberdade. É, abriu faz coisa de um ano, por aí. Mentira! É, coisa assim. Achei que era, tipo, um cinema de 1960, e então, tá, resiste até hoje. O auditório de 1960. O auditório é velho, é. Porque o prédio é velho, né? É o prédio da Associação Cultural do Brasil-Japão, que é velho. Então, assim, que experiência merda. E, assim, os assentos não são marcados. Então, assim, pega a fila e corre pro lugar que você quer sentar. Senão você se fudeu. Nossa! Né? Então, eu sentei, então, bem do lado da sala, do lado quase encostado com a porta. Então, nossa, assim, o cara abria a porta, a luz ia na minha cara. Sabe aquele meme do Game Awards? Do dublador lá, tipo, do pinto iluminado do Kojima, assim, pá! Eu era ele, assim. Caralho! Ó, Tengu, da vez que eu fui ver um filme de anime e foi uma experiência horrível, eu não absorvi nada do filme, no final das contas, que eu fui ver Jujutsu, lembra? Uh-huh. Você conseguiu absorver alguma coisa do filme? Eu consegui, pelo menos eu acho que consegui. O meu comentário de abertura é o seguinte, você assistiu, né, André? Assisti. Cara, imagina o quanto o cara é amargo na vida, a ponto dele fazer um filme inteiro sobre como o filho dele não é bom o suficiente, assim. Imagina isso, cara. Você tirou isso do filme? Que interessante. Sim, eu acho que tangencialmente a mensagem é meio que essa, assim, pra mim. Entendi. O que ficou foi pra meu mim. Meu filho é uma merda. Sobre isso, eu tirei uma coisa mais positiva, assim, de fato é um filme sobre passar o bastão para uma nova, sim, geração. Sim, mas eu vi de uma forma mais positiva. Justo. É, não sei até que ponto a gente vai entrar em detalhes do filme, porque uma coisa interessante sobre esse filme do Menino da Garça, né, é que ele saiu no Japão no meio do ano passado, né, demorou mais 6-7 meses aí pra ele sair. Demorou um tempo, é. No Ocidente, principalmente aqui no Brasil. E ele foi Shadow Drop. É, e lá no Japão ele foi meio que Shadow Drop. Não Shadow Drop, porque a gente sabia que o Miyazaki tava trabalhando nisso há uns 6 anos, né? Tipo, tinha muito tempo. É, mas a gente tinha o nome do filme e o pôster, só. Ele não teve publicidade de trailer, não teve, pô, sei lá, imagens, né? A gente não sabia do que se tratava, sinopse, praticamente. Não sabia quem eram os dubladores, não sabia trilha sonora, não sabia nada. É, e até o pôster é meio que um zoom no bicho. É. Você não entende direito. E é abstrato, porque é quase como se fosse, não é nem a arte do filme, né? É quase como se fosse uma arte conceitual, né? De aquarela, assim. Uhum. E não dá nem pra entender muito bem, que é uma garça meio esquisita. Parece que ela tem dois olhos. Parece assim, que tem um olho na boca, né? É, um olho em cima e um olho embaixo. É. Parece que ela tem dois olhos. É que nem uma garça. Um olho onde não devia ter, basicamente. Instigante, né? Mas, obviamente, quando ele foi sair aqui, tanto o título do filme, né? É mais explicativo, porque no Japão o título é Como Vocês Vivem, né? Como vocês vão viver. É, no futuro. Ah, é? Como vocês vão viver no futuro? Tipo, uma pergunta? Não, é no escrito no tom de futuro, no caso. Isso. Né? Ah! Isso. Ok, entendi. Isso. Que é o nome de um livro, né? Que o Miyazaki leu quando ele era mais jovem e que foi influente pra ele. Tanto que, por as pessoas não saberem, muita gente achava que talvez o filme fosse uma adaptação do livro. Uh-huh. Né? É, mas depois descobriram que não era. E é só o livro é citado no filme e tal. Mas aqui eles trouxeram um nome mais... literalzão, assim, né? Descritivo, né? E tal. Mas que também não diz muito sobre não, o filme, né? Eu acho que diz menos ainda do que o título original, assim. Se parar pra pensar. É mais sem graça, né? É mais, tipo, sem graça. Eu acho que os dois talvez digam o mesmo tanto. Uhum. Só que um é mais, tipo, sobre o que você tá vendo numa primeira camada. E o japonês fala mais sobre os temas e sim, tudo mais, sim, né? Sim. É... E, obviamente, quando foi vir pra cá, saiu o trailer, saiu, né, imagens, entrevistas, os caralho a quatro. Só que, assim, eu tentei ver o mínimo possível. Eu também. Quando eu fui assistir, eu não sabia absolutamente nada do que se tratava o filme. Eu tinha visto o menino com uma machucada aqui na cabeça, né, com um curativo na cabeça, um arco e flecha e tal. E eu tinha visto algumas coisas da garça, assim. É. O que eu vi, acho que foi o pôster, que é tipo os dois juntos, né? Então, a garça. É a única coisa que eu sei desse filme. Eu é também. O pôster que tem um menino e a garça junto. quieto, assim. Sim. Só. E assim, e eu sei que as pessoas estavam falando que essa é a experiência que você tem que tentar ter, né? Vai sem saber de nada. Mas vocês acham que faz diferença pro filme isso? Porque tem filme que vocês sem saber nada é mais importante do que outros, né? Pra experiência. Vocês acham que esse específico afeta muito? Eu acho que, assim, se a pessoa ela já se interessa naturalmente por um filme do Estúdio Ghibli, um filme, bom, um novo filme do Miyazaki, mais de 10 anos, né? Uhum. O último foi aquele do avião, né? Do cara da Segunda Guerra. É, sim. O CG foi Vidas ao Vento? Não, não. Ele... O CG foi o do filho dele, do entendeu? Filho dele. E é por isso que ele fez um filme todo só falando... pra falar mal, mas diss track. Eu nem sabia que ele tinha filho, né? Quando o Tengu falou disso, ah, né? O Absurdo Muito Amargurada fez um... O filho não é o suficiente. Eu até fiquei tipo, ué, mas o Miyazaki tem filho? Tem, na minha tem. Cabeça, assim. Sim. E é realmente uma relação complicada. Meio complicada, né? Pois é. Ah, tem relatos sobre tem, isso? Tem. Ele, eu acho que num desses documentários sobre o Miyazaki, ele vai assistir, né? O filho dele, olha, o filme que eu tô fazendo, né? Vamos juntar o estúdio aqui pra assistir e tal, um processo comum, né? E o Miyazaki se levanta e vai embora. Ele não consegue ficar pra assistir o filme do filho dele. Caralho. De tanto desgosto. Eu não sei se é desgosto, mas, tipo, eles têm essa relação. Tipo, Miyazaki não é o maior fã, digamos, do trabalho do filho dele. Pô, mas, sim. né? É, vamos exato. Assistir o filme? Não, porra, é o seu filho, sabe? Tudo que ele fizer, você com cara, ele no cara, mundo. Mas sabe o que eu acho? Vendo outros documentários e relatos e tal, de famílias que trabalham na indústria do cinema, parece que isso é uma coisa comum entre pais e filhos. Tipo, pai diretor, filho diretor, pai arte, tipo, pai e filho, assim. Sempre tem esse tipo de rusga entre gerações, assim. É difícil ter uma aprovação, assim, fácil, pelo menos. Pô, tava vendo pai e filho. O Kurt Russell e o filho dele, eles parecem ser grandes brothers. Pô, que bom. É uma exceção, aparentemente. É. Mas, enfim, se você já tem essa predisposição, esse interesse pra ver o novo filme do Hayao Miyazaki, talvez seja melhor ir sem saber nada, né? Uhum. Mas eu não acho que saber a premissa do filme vai estragar ele de alguma forma, não. Uhum. Ele é interessante, né? Ele abre como um filme com um mistério, mas ele não é um filme... De mistério. De mistério. Ou muito secreto sobre as coisas. Ele que é meio. Ele é uma pegada meio realismo fantástico latino-americano. Porque ele é meio que, tipo, existem coisas. É Macunaíma. É, então, sim. Porque, tipo, existem coisas fantásticas, absurdas, mas nada disso é tratado como fantástico absurdo. Tipo, é só uma coisa que tá lá, que acontece, que faz parte. Aí as pessoas falam, tipo, ah, né, aconteceu aquilo lá. É, verdade. Só faz parte do universo, só. Sim, sim. Mas é, então, assim, não é um filme que tem, tipo, ah, grandes plot twists, que se eu, coisas que eu falar que vão estragar a experiência. Realmente não acho que seja esse o caso. Uhum. Então a gente vai falar um pouco sobre a premissa e talvez um pouco sobre o que a gente tirou do filme. Sim. O filme é sobre esse menino, Mahito, na época da Segunda Guerra Mundial. E isso. Abre o filme com o hospital onde a mãe dele trabalha sendo incendiado, né? Um ataque, uma bomba, alguma coisa assim. Uhum. E a mãe dele morre no incêndio, né? E aí a gente tem um corte de alguns anos depois, onde ele tá tendo que sair de Tóquio pra ir morar numa casa do campo por um tempo, né? A casa da tia dele, né? Isso, que é a irmã da mãe. Isso. Que, de uma forma muito curiosa, é a nova esposa do pai. Isso. Então o pai perdeu a esposa e foi namorar a irmã da esposa. É. Que é muito parecido com a esposa. Então uma pessoa tem um tipo, né? Acontece, né? E aí a gente vê um pouco do Mahito tendo que lidar com isso, né? Tipo, essa é a sua nova mãe e ela é muito parecida com a mãe, mas não é a mãe. Uhum. Né? E agora vai morar nessa casa do campo, que é tipo uma mansão, né? É de quase um castelo medieval, assim. Castelo, exato. E lá tem o seu próprio universo lá dentro, né? Porque tem aquela patota de velhinhas, né? Que são meio que estão lá, gerações trabalhando na casa e tal. Fazendo tráfico de cigarro. É, exato, né? Tipo, chega os recebidos do mês, sei lá, e elas vão, o que que tem aqui? Ah, um cigarro. Já começam a traficar o cigarro e fazer coisas por pagamento em cigarro. É muito bom, né? Comprando cigarro do menor de idade, né? Exato. Caralho. E essa tia do menino, ela tá grávida. Logo nesse começo, a gente já começa a ver essa garça, esse animal, né? Uma garça real, que eles chamam, né? Que é um pássaro bem grande que tá por ali, né? E ele já começa a voar perto do menino, começa a ficar observando ele. O menino olha pro lado, a garça tá observando ele. Vai ela bater na janela do quarto dele, fica meio que atazanando o moleque, né? E ela meio esquisita, né? Tipo, é um animal, né? Parece que tem alguma coisa com esse animal aí, E aí que tem o que eu tava falando de ter um mistério nesse começo, né? Porque tem tanto isso de, tipo, pera, o que tá acontecendo com essa garça? Claramente as pessoas pessoas, né, a patota de velhinhas, uhum. elas sabem de alguma coisa, né, elas, você vê elas comentando quando o Marito e a tia e o pai não estão por perto, eles comentando sobre algumas coisas que já aconteceram. A própria tia, quando ela vê que a garça tá por perto, ela pega e dá uma flechada, tipo, tentar atirar as flechas na garça pra, ela, pra espantar e tal. Exato. Né? E aí, nessas explorações, assim, o menino andando pelos terrenos da casa lá, ele encontra uma torre, né, abandonada, meio que soterrada, uhum. né, com terra tampando meio que o primeiro andar dela, assim, toda destruída. Pera, o que que é essa torre, né, ele vai descobrir que é um antepassado da família que construiu essa torre, e ele aparentemente leu livros demais e ficou maluco e desapareceu. Isso acontece, por isso que eu não leio. Eu também, passo longe. Total, total. O BBB tá mantendo uma insanidade sempre. E então fica esse mistério, né, tipo, quem era esse cara, o que que é essa torre, o que que é essa garça, como que isso se conecta, o que que aconteceu. De alguma forma, talvez isso tenha a ver com a mãe dele. Eu tava muito investido nessa parte. E aí aconteceu uma coisa que me lembrou muito, por exemplo, Viagem de Chihiro, mas também me lembrou o filme Soul, da Pixar. É que foi um sentimento parecido, né? Porque aí acontecem coisas e o Marito, ele é transportado pra um outro mundo, né? Não vamos entrar em detalhe aqui como isso acontece, mais detalhes sobre esse outro mundo, que eu acho que é legal a pessoa descobrir. Mas é um novo mundo onde as coisas acontecem, né? Assim, sem muita lógica. Explicação. É. Tipo, uma cena termina com o Marito num lugar, na outra começa com ele preso num outro lugar. Tipo, eles começam a construir uma coisa sobre o túmulo de alguém, e esse alguém vai levantar, vai acordar, e aí a próxima cena já não é sobre isso mais, já mudou. Então as coisas vão acontecendo, né? Ele vê uma porta iluminada, ele passa por ela, ele tá em outro lugar, apresenta um personagem, e eu perdi um pouco do investimento que eu tava no filme nesse momento, sim. Assim. É meio difícil, assim, porque ele vira uma outra coisa, né? E eu lembro no filme da Pixar, que isso acontece muito mais rápido, mas foi parecido, me lembrou dessa coisa, porque eu tava acompanhando a história do cara lá, músico, vivendo a vida dele em Nova York, aí ele morre, e aí o filme vira uma outra coisa, vira a história da almazinha dele, uns bichinhos fofos e tal, e o Menino e a Garça acontece meio que isso, né, tipo, ele vai pra esse mundo mágico que me lembra a Viagem de Chihiro, porque tem essas pessoas meio que sem rosto, tem esse monte de bichinhos, mascotinhos, assim, e aí o Marto agora vai ter que trabalhar lá e aprender coisas que ele não sabe como fazer, e tudo é meio mágico, esquisito e tal, só que não sei, sabe, tipo, na Viagem de Chihiro pelo menos tinha aquela coisa, tipo, ela agora tá presa aqui, ela precisa trabalhar pra libertar os pais, né, pra salvar os pais e tal, e aqui meio que não tem muito isso, tem uma coisa vaga do que ele tá buscando desse mistério, mas eu fiquei meio perdido. Uma coisa que eu fui descobrir depois, eu também fiquei perdido, acho que até quando eu fui assistir, muita gente no fim do filme ficou meio tipo, filme meio ruim, né, meio sem pé nem cabeça e tal, não sei o quê. E eu entendo um pouco de onde vem essas pessoas assim e tal, mas uma coisa que eu fui ver depois e que ajudou um pouco a explicar é que o filme, tem a figura do tio avô, né? Que ele é um personagem que aparece no dado momento. Um trisavô, sei lá. É o velho louco, né? Esse personagem era meio que pra representar a figura do, acho que é do Isao Takahata, que é um dos, né, dos fundadores do Studio Ghibli. Isao Takahata, que faleceu recentemente, né? E é o diretor do Princesa Kaguya, Túmulo dos Vagalumes, né? Depois do Miyazaki, ele é o segundo maior diretor, de reconhecimento dentro do Studio Ghibli. Sim. Ele morreu em 2018, eu acho, né? E aí, esse filme era muito pra falar da relação do Miyazaki com o Takahata. Que foi meio que um mentor pra ele, em certo sentido. Assim, né? E justamente, eu falei brincando sobre o lance do filho dele, né? Mas é um filme sobre como passar a tocha. Né? Tanto que o título do filme, que é Como Você Vai Viver, é meio que tipo, fala sobre como levar adiante um projeto de mundo fantástico. Tanto metaforicamente, quanto literalmente, né? Ele tá falando sobre o mundo fantástico de dentro do filme e do mundo fantástico que eles constroem dentro do estúdio, né? Então, se você não tem esse contexto, fica um pouco mais difícil de entender a mensagem. Eu acho que também tem a questão de que o filme, quando foi produzido, o Takahata tava vivo ainda. Ele morreu durante a produção. Então, era pro personagem do tio avô, tataravô, ter mais presença até no filme, né? E ele foi meio que refeito, reeditado pra ter menos. Eu não sei se isso daí é viés já de confirmação, mas tipo, parece um pouco que ele deveria estar mais presente no filme. É difícil dizer, porque realmente não tem quase uma estrutura, né? É só um monte de coisa que vai acontecer. E aí no final realmente eles dão essa amarrada. amarrada. E eu fui descobrir isso depois de ter assistido o filme, né? Eu não tinha esse contexto antes. E eu acho que ele faz muita diferença realmente, tipo, é quase como se fosse uma chave, assim, pra você destrancar um pouco do filme. Eu penso também, né, fazendo outra referência que não tem muito a ver, mas que me lembra, aquele filme Mãe, do Darren Aronofsky, que ele tá claramente falando de alguma coisa específica ali, né? Uhum. Que se você não tem essa referência, se você não pega sobre o que ele tá falando, parece só uma série de cenas completamente sem sentido uma atrás da outra. Sim. Mas se você entende o que ele tá falando sobre, você, ah, entendi, isso aqui então é isso aqui agora é isso. Então você decodifica o filme, né? Uhum. E eu fiquei interessado em rever de novo por esse ponto de vista. Porque uma coisa que, mesmo sem esse conhecimento, eu tava reparando, né? É que é um filme que ele tem muitas referências diferentes sobre animação, né? Uhum. Ele fala do histórico do Estúdio Ghibli, então tem coisas que remetem a outros filmes do estúdio. Tem aqueles periquitos, né? Que são incríveis, assim, tipo, eles têm uma cara de safado, assim, eles têm uma cara de filho da puta, desgraçado, é muito bom. Sim. Que eles funcionam dentro do filme, eles são animados dentro do filme como personagens Looney Tunes, assim, sabe? Personagens... ou até antes, né? Até, tipo, aqueles primeiros filmes da Disney, sabe? Que tem um tipo de animação, né? Quando eles tomam uma pancada na cabeça, eles caem que nem um desenho do Looney Tunes antigo, assim. Mais pastelão, assim, né? Exato. Então eles são animados de um jeito diferente do resto do filme, né? Tem outras referências que eu fui ver a animes antigos, animações antigas que ou o Miyazaki trabalhou ou que influenciaram ele de alguma forma, né? Uhum. E é complicado, né? Porque, tipo, são coisas que a gente aqui no Brasil, a menos que você seja muito aficionado em animação e na história da animação japonesa e tudo mais, você provavelmente vai perder, né? Então é um filme com muitas camadas que quando você vai, tipo, eu só quero ver o próximo filme do Studio Ghibli, talvez você perca um pouco. É, mas eu acho que mesmo assim, a sensação que eu fiquei, assim, eu saí do filme meio que um pouco perdido, sem ter esse contexto todo do Takahata e tal, mas eu fiquei meio feliz mesmo assim, porque é um filme que eu assisti e fiquei, nossa, que legal, é um filme que eu assisti e eu vou agora parar e vou digerir o que eu assisti, vou ficar um pouco aqui ruminando, pensando no que eu entendi, que mensagem que eu tirei, e parece que hoje em dia é difícil ter uma obra que faz isso com você, assim, que, tipo, não te explica textualmente tudo, que, tipo, ó, a mensagem que eu quero te passar é a seguinte. Ele definitivamente não faz isso, E eu aprecio demais. Sim. Isso, sabe? Sim. E, pô, do ponto de vista técnico, é lindo, animal, lindo, animal, né? Tipo, nossa, aquela cena mais pro final que fazem alguma coisa com os objetos e aquilo começa a se refletir no mundo, assim. Nossa, muito, muito foda. Nossa, sim. Logo no começo, né, ele tendo aquele sonho de indo pro hospital pegando fogo e assim, pô, muito lindo. A animação lindo. Toda borrada, né? Lindo assim, demais. Demais, demais, demais. Muito, muito incrível, né? As criaturas, esses periquitos, né? A garça mesmo. Aham. Você sabia, Tengu, que nos Estados Unidos a garça foi dublada pelo Robert Pattinson? Sério? É. E dizem, já vi mais de um artigo sobre isso, que é a melhor performance da carreira dele. Jura? Assim, eu boto fé demais. É. Considerando o Robert Pattinson, tipo, o ser humano Robert... Eu considero, eu acho que é válido. Eu achei foda. Tanto que quando eu fui ver, né, a gente foi numa sessão que tava lá só como legendado. Eu fiquei com certo medo, assim, tipo, será que vai ser em inglês legendado? Infelizmente não era, mas se fosse, pelo menos eu teria ouvido o Robert Pattinson. Mas isso aí é uma curiosidade meio... Aquela atriz famosa fazendo macaco no Pinóquio. Ah, sim, é a Kate Blanchett? Kate Blanchett. É. Não sei se você viu isso. Não. Saiu stop motion, saiu o stop motion do Pinóquio, uns 2 anos atrás. Aquele que é do Guilherme Del Toro? Isso, sei. E a Kate Blanchett, ela queria muito participar do filme. Ele falou, desculpa, eu só tenho macaco. Ela, beleza, eu faço macaco. Não, e aí ela fez o macaco, ela dedicou pra caralho. Entregou pra caralho. Então, entendi. Pô, mas eu gostei muito também, assim, eu não tenho o maior histórico com o Studio Ghibli na minha vida, assim. Eu vi Chihiro, eu vi Mononoke, que é o meu favorito dos que eu vi, eu vi Ponyo, que eu não terminei de ver. Você tá falando Ghibli geral. Ponyo é um filme esquisito. E eu vi Totoro, que eu detesto. Caralho. Não parece um filme que você ia gostar mesmo, André, de fato, pensando agora. O meu favorito do Ghibli, fica a curiosidade, é o Sussurros do Coração, eu acho. Pô, esse é Mimi Osso é muito bom. Que é o do rapaz. Do violino. Que morreu. Do Isao Takahata? Eu acho que é um deles. Eu sei que não é do Miyazaki. Mas, pô, tem várias pedradas, né? Pô, Porco Rosso, pedrada. O Túmulo dos Vagalumes é pedrada pra caralho. O Túmulo dos Vagalumes eu vi também. Eu não vi Túmulo dos Vagalumes. É pedrada. Que mais? Calma. Tô esquecendo. Náusea Pedrada. Castelo no Céu. Castelo Animado. Sim, sim. O Castelo Animado eu não assisti. É, eu tenho vontade de assistir, mas eu acho que quando eu vi Totoro, que é, pô, é o ícone do estúdio, né? Uhum. O mascote principal. Eu não gostei, me deu uma desanimada. Assim, eu pensei, será que é pra mim? Não sei. É que ele é de criança, não é o Totoro? Ele é um infantil que conversa com a criança que tem aquela experiência de infância que ele tá mostrando no filme, assim. Aquela coisa meio que bucólica interior do Japão, é que é um filme que não acontece muita coisa, sabe? É um filme meio contemplativo. Eu nem sei se criança ia gostar. Acho que talvez dependendo da vida da criança, né? Da idade, assim. É que eu sempre ouvi que o Totoro e o Pônio eram mais infantis. O Pônio sim. É mais, eu acho. Sim. Mas eu gostei bastante. Queria ver num cinema de verdade, agora. É, isso pelo menos no meu foi bom. O pessoal se comportou. Pô, se você ver em casa ia ser muito mais de boa, tem se pá, viu? Se pá. Pois é. Mas então, O Menino e a Graça. Mas peraí, você gostou dele, André? Gostei. Ok. Gostei. Só queria falar rapidamente aqui, eu tô ainda assistindo o Frieren, que eu falei brevemente, né, no Yu Hakusho lá. Sim. Eu vou esperar a temporada acabar, faltam uns 4 episódios, quando ela acabar eu falo no próximo Fora da Caixa. Justo. E tô assistindo o Dungeon Meshi. Alguém mais tá vendo o Dungeon Meshi? Eu vi um episódio só. Não vi ainda. Você viu, Rafa, Dungeon Meshi? Eu prefiro a Dungeon Parada. Que ele ainda tá seguindo, então não vou ser bem breve, só dizer que eu tô me divertindo muito. Ele é muito, muito legal. Pra quem não conhece o Dungeon Meshi, a parada dele é pegar a lógica de videogame, principalmente o Dungeon Crawler, bem pegada a Wizardry, assim, da vida, de tem uma dungeon no poço da cidade. Descobriram que existe um mundo lá embaixo. Ah, e as pessoas começaram, aventureiros, ir pra esse poço procurar tesouros. E quem chegar no fundo vai ter um desejo atendido. Coisa do tipo. E ninguém nunca chegou. Aí cria-se um mundo em volta disso, de pessoas que vivem de descer, morrem lá embaixo. Só que nesse mundo tem magia. Então, alguém lá ressuscita a pessoa, cobra pra ressuscitar, a pessoa volta pra cidade, se equipe e desce de novo pra dungeon. Uhum. Então, até o anime até começa numa situação tipo essa, né? Tá o grupo principal enfrentando o dragão come a irmã do protagonista e ela, antes de ser digerida pelo dragão, enquanto ela tá entrando na boca dele, ela usa uma magia pra teletransportar todo mundo pra fora. Menos ela. E nisso, o protagonista, ele tá tentando voltar pra lá pra resgatar ela. Só que nisso, o grupo se desfaz, algumas pessoas vão embora, algumas ficam. E depois, você conhece um dos melhores personagens pra mim, que é o Deshi. Acho que é Deshi? Quem? É o cozinheiro. Guerreiro? Senshi. Ah, o anão. Eu vi que um pessoal é tarado por ele. O pessoal é tarado por ele. Eu vi que tem gente que odeia ele também, mas as pessoas têm sentimentos fortes com o Senshi. Mas a parada é, o protagonista, o sonho dele era comer os monstros. Uhum. Que ele já leu muito livro de culinária, de pegar carne de monstros, e ele nunca conseguiu comer. E o Senshi, ele é um cara que só vive na dungeon, ele não sai da dungeon. Uhum. Então ele aprendeu a viver de tudo da vida dele só usando coisas que encontra na dungeon. Uhum. Então, tipo, ele, aprendi fazer comida com slime. Ele desidrata as slimes e vira tipo uma alga que ele usa pra inúmeras coisas. Deve ser tipo água viva. É tipo isso, é. Só que é muito legal ver essa dinâmica. O protagonista tá muito feliz que ele conheceu esse cara. Porque tudo que ele queria na vida era alguém que compartilhasse isso com ele. Aí fica os outros dois personagens, tipo, cara, o que vocês estão falando? O que vocês estão falando? Não acredito que vocês vão comer isso. Umas coisas assim. Mas é muito divertido ver a flora e a fauna da dungeon e a lógica que o Senshi traz pra isso, porque a parada dele é, a dungeon é um organismo vivo. Então, tipo, falar, não mata esses monstros, não, porque eles são comida de outros. Ele fala muito da cadeia alimentar da dungeon, esse tipo de coisa. E ele é muito videogame, ele é muito engraçado como videogame ele é, e é muito engraçado como que ele extrapola a lógica de videogame, de comportamento de monstro, o que você pode extrair dos monstros, esse tipo de coisa. Que aí você pensa, nossa, a pessoa que escreveu isso aqui, ela joga muito videogame. Ela não manjava muito, pelo menos, de Dungeon Crawler, até começar a escrever um mangá. E ela foi pesquisar durante a criação do mangá, e ela foi virar fã de Dungeon Crawler. E o pessoal até tira só que, ela saiu em hiato por causa do Baldur's Gate 3, que não sei se vocês viram isso, ela adiantou vários capítulos do mangá. Foda. Justo, pra quando o jogo sair, ela, não, já tem uns 5 capítulos prontos, aí me deixa em paz, me deixa jogar aqui. Ah, aposto que ela não conseguiu jogar tudo, que o jogo é muito grande. Acho que ela já zerou algumas vezes o jogo. Meu Deus. É. Mas o mangá, acho que ele tá no final agora, tá pra acabar, ou acho que entrou em hiato de novo, porque tá chegando no último arco, uma coisa assim dele. Assim, eu vi só o primeiro episódio, né? E a coisa mais legal que eu achei, e depois eu vi o Léo Kitsune reagindo a uns outros episódios, e isso continua, né? E é expandido. É justamente isso, é como que eles pegam a lógica de culinária do nosso mundo e aplica pra coisas mágicas, místicas que não existem, né? Então, tipo, ele pega, se existisse um escorpião gigante com a carapaça assim, assim, assado, com veneno e tal. Se existisse, tipo, eu não vi esse episódio, mas eu vi a imagem, né? É um hambúrguer com umas pedras coloridas de arco-íris, assim. Se existisse isso, como é que a gente faria pra extrair comer isso e comer de um jeito comível, sem a gente morrer no processo? Porque, assim, isso é uma das maiores verdades do ser humano. A gente dá um jeito de comer tudo. Exato. Não, pô, é só pensar no leite de vaca, né? Não, mas o leite de vaca não tem nada a ver. Porque a gente toma leite quando bebê, então, tipo, né? Leite de boi já é outros 500. E é da Trigger, que é muito louco. Ele é um anime da Trigger que não tem muito cara da Trigger. Ele é mais contido, né? É, mas ao mesmo tempo a criadora do mangá falou que não se mexe na produção. Eles fazem o que eles quiserem, deu liberdade pra eles adaptarem da forma que eles acharem melhor. E quem lê o mangá fala que a adaptação tá muito boa, que eles entenderam a premissa. Porque às vezes tem umas leves mudanças em coisas que acontecem, falas e situações, mas falam que são, pelo que eu vi, né? São boas adaptações feitas pra adaptar pro anime, pra fazer mais sentido pra uma parada animada mesmo. Eu tô achando muito divertido. A dinâmica dos personagens é o que vende, assim, mais. Sim. Que, tipo, é engraçada essa parada do Dungeon Crawler, dos monstros, mas a dinâmica dos personagens é o ponto forte pra mim. Eles são muito carismáticos. A reação, eu gosto muito quando o anime tem essas caras marcantes, reações, são os personagens muito expressivos. Eu tô me divertindo demais. Isso da autora que você falou, né, dela nunca ter jogado, me lembra o papo, né, trazendo de volta aqui pro Hayao Miyazaki, né, que é ele falando, né, que o autor de anime, né, o autor de mangá hoje em dia, que ele não se baseia nas experiências de vida, né, ele se baseia em outros mangás e animes e light novels e outras coisas, né. É tudo derivativo do derivativo. É, exato. Então, eu imagino que tenha sido meio que isso, né, que, tipo, hoje em dia tem tanto anime, mangá, light novel sobre lógica de videogame, né, tipo, Isekai. Isekai e coisa do tipo. É porque o Isekai, todos eles são derivativos de outro Isekai. Como vai? Isekai, né? Isekai vai se copiando, copiando o outro. E muitos deles tem videogame como... Lá no início, alguém se inspirou no videogame. E aí todas essas outras, né, foram se inspirando em uma ou outra coisa ali. Então, hoje em dia, realmente, você não precisa ter jogado nada pra você entender a lógica de videogame se você acompanha esse tipo de anime. Mas bom que ela curtiu depois que ela descobriu uma coisa. E eu acho que essa visão meio que de fora dela, quero ver mais pra frente, se isso acaba mudando muito, porque eu sinto um olhar muito fresco pra esse tipo de história. Algo que referencia videogame e fantasia medieval por si só, em anime. Porque se você fala pra mim que um anime hoje em dia ele é inspirado em videogame, ou fantasia medieval, ou os dois, eu não quero ver. Ah, não, é com padrão, assim. Ah, que isso! Eu tenho muita preguiça também. Super, super. Não, ainda mais que ele abre com essa coisa tipo, lá no fundo vai derrotar o rei do mal, e aí você vai ganhar uma cidade de ouro. Não, assim. E aí já ficou, meu Deus. E Free Eren e o Dungeon Mesh, eu acho que eles... É um ar de frescor no meio da merda, assim. Porque são duas histórias inspiradas em videogame e em fantasia medieval. Gente, é muito difícil ter uma história inspirada em videogame e fantasia medieval que não seja Sekai. Essas duas não são. Não são. Então, e tá, aí, vocês entenderam qual, entendeu? São duas autoras mulheres. São duas autoras, exatamente. Estamos encontrando um padrão. Um Sekai que é muito bom, a Sendas of Bookworm, que é uma autora mulher também. Mas é isso. Depois, talvez quando acabar a temporada, eu fale mais. Pra quem que assiste, tá na Netflix? Tá saindo direto pra Netflix? Junto com a parceria e Trigger Netflix, né? O Cyberpunk foi lá também. Por aí vai. Fica a recomendação. Dungeon Mesh. Você, Rafa? André, eu estou um pouco viciado. Por quê? Resolvi provar cocaína, né? Eu dizem que cocaína não vicia. Eu fiquei sabendo. Próximo jogabilidade, então, a gente vai colocar essa prova. E você disse que o Rafa não tava dormindo? Mas, André, no que eu tô viciado? Num certo musical. Musical em classes, porque ele ainda não existe. Cats. Como musical. Isso, aquele filme maravilhoso. Isso. Eu tô viciado na versão cinematográfica. Não, no caso eu tenho um amigo, o Alan, que ele gosta muito de musical. E aí, da última vez que ele veio pra São Paulo, ele falou, ah, não, eu tenho que te apresentar isso daqui, porque eu gosto muito, é muito legal, você vai gostar. E ele me apresentou um negócio que chama Epic The Musical, que é um musical, começou a ser feito por um mocinho só, ele começou a fazer na pandemia, ele tava na faculdade ainda, tava nos últimos anos da faculdade, o nome do moço é Jorge Rivera Herranz, ele é porto-riquenho, mas acho que ele estudava ou estuda nos Estados Unidos. E olha lá, copiando o Manuel. Né? E aí ele começou a fazer esse musical, ele é um musical inspirado, e ele está contando a história da Odisseia, né, de Homero, que é a segunda obra da literatura ocidental, sabe? Sendo que a primeira é... Senhor dos Anéis. Ilíada. Ok. Que também, né, do Homero. Eu ia falando isso, levemente inspirado, mas não é, porque é a história da Odisseia, mas do jeito que ele quer contar, entendeu? Tipo, então não vai ter todas as batidas da Odisseia, até porque, né, era um conto que, antes de ser pro Homero, era algo que era passado... Tradição oral. Era uma tradição oral, e aí, né, tem várias versões, tem coisas que acontecem na... Na Grécia, a tradição oral... Era maravilhosa. Corria. No final da Ilíada, tem um... Alguém mata um bebê, que é o filho do Heitor. Não, do... Bobeludo. Isso. E aí, tipo, tem várias versões, assim, tipo, de quem matou esse bebê, e uma delas é o Odisseu que matou, né? No caso aí, por exemplo, aí ele pega que foi o Odisseu que matou, entendeu? Na história dele. Mas o negócio é uma coisa muito interessante. Ele é um jovencito, o Jorge. E ele começou em 2021, pandemia ainda, comecinho em janeiro de 2021, ele começou, tipo, no TikTok dele, mostrando, ah, tem esse projeto que eu tô fazendo sozinho, vai ser isso, isso e isso. E ele cantou uma parte de uma música, porque ele interpreta o Odisseu. Ah lá, copiando o Lin-Manuel. Só que, ao contrário do Lin-Manuel, ele canta pra caralho. Ele canta muito bem. Então não vai dar certo, porque o grande lance... É. E boa parte, por exemplo, dos primeiros álbuns, mais do primeiro álbum, foi feito durante a pandemia. As audições, por exemplo, foram todas feitas pelo TikTok. Todos os personagens, ele conheceu e encontrou os atores, os cantores, pelo TikTok. No começo, eles gravaram, tipo, de casa, nos estúdios de casa e tudo mais. Então, se você for ver a qualidade do primeiro álbum, ela não é tão boa, não quer dizer que não seja boa, mas não é tão boa quanto do terceiro e do quarto álbum, que foram gravados em estúdios, entendeu? É, e eu tô falando álbum, mas não é por quê. Qual que são os planos dele, né? Fazer esse musical, um musical de mais ou menos umas 2 horas e 15, serão 2 atos com 20 músicas cada ato. Ele já tem o nome de todas as músicas, já tem como dividido, e o negócio é que ele dividiu em sagas. O primeiro ato tem 5 sagas e o segundo ato tem 4 sagas. Cada saga, que são pedacinhos da história, tem tipo 4 ou 5 músicas. Na verdade, a maior parte é 4 e 5 tem só o primeiro, por enquanto, a primeira saga. É curioso, 20 músicas, 40 no total, né, os 2 atos, num musical de 2 horas e tanto, parece curtinhas as músicas, né? Então, elas não são muito grandes. É, as músicas têm tipo uns 3 minutos cada um, e eu imagino que ele deve estar pensando num musical desses musicais que é uma música emendada na outra, sabe? Não tem diálogo. É, não tem diálogo. Ah lá, copiando o Lin-Manuel. É, pior, André, é que ouvindo, eu, como o Boss Baby, eu fico pensando, nossa, daqui é muito Hamilton, mas às vezes... É hip hop? Não, não é hip hop. Ok. Mas às vezes é só tipo, ah, isso daqui na verdade é uma coisa que já fazia em musical. Total, porque Hamilton é cheio de referências, né, e... Tradições de musical. Tradições de musical, é. Exatamente. É, você vai sair na Broadway, tem por contrato, você tem que fazer referências a outras coisas da Broadway. Isso. É porque, né, o pessoal que gosta de musical, que produz musical, gosta muito de musical, né, normalmente é tipo, é a vida das pessoas. E ele é muito jovencito, o Jorge. Ele diz que as maiores inspirações dele, por exemplo, do jeito que ele quer contar essa história e tudo mais, é videogame e anime. Ele gosta dessa progressão do personagem, sabe? E é meio que ele tá fazendo isso, apesar de que a Odisseia é uma história bem trágica, né? E o musical, por isso, também é bem trágico em vários momentos, mas teoricamente é a progressão ali do herói do Odisseu, né? Quem não sabe o que é a história da Odisseia? A Ilíada, que vem antes, é os gregos lutando com os troianos, e a Odisseia é o Odisseu e os seus 600 homens voltando pra casa, pra Ítaca. Só que essa viagem vira uma verdadeira Odisseia, né não? Porque são 10 anos de guerra em Troia, e aí... Vi o filme, grande grande ator. E aí ele demora 10 anos pra conseguir voltar pra casa. Tipo, ele fica preso, sabe, por um monte de tempo, ele vai pro submundo, aí ele cai numa ilha que a mulher transforma todo mundo em porco, sabe, ele encontra o Ciclope, e tipo, tem várias furadas que ele... É tipo um filme de viagem de Sessão das Tardes, sabe? Pô, é isso, perfeito. Aquele pessoal que vai no barco lá, como é que é mesmo o nome dele? Os... Marinheiros. Eu sei de... Argonautas. Isso. Os Argonautas. Eles são da Odisseia? É, se eu não me engano, o filme? Não, a trupe e os Argonautas. É, porque tem o filme, e eu sei que o filme do... Como é que é o nome do filme? Jasão e os Argonautas. Jasão e os Argonautas é muito baseado no Odisseia. Ok. Mas ele não é uma Mas assim, essa assim. História não vem do filme, tá? O filme ele tá pegando uma história tradicional grega, romana, sei lá, e adaptando. Só de curiosidade, assim. Porque os Argonautas é meio que isso, né? Uma puta jornada que também que eles vão fazer e coisa Sim. que acontece. Os Argonautas, eles aparecem nas histórias do Hércules, na verdade. Ok. O negócio é, sai Odisseu e 600 homens de Troia, só o Odisseu chega vivo. É interessante ver essa história, é interessante ver essa história sendo contada por um musical, que no caso, muito bom. Chegou num ponto que tá lançando bem rápido as sagas. Eu acho que se ele terminar no final do ano que vem é muito. Porque, tipo, ele lançou, sei lá, lançou a primeira saga em 2022 no começo, a segunda, sei lá, em 2022 também no final. E aí o negócio é, ele lançou a terceira saga em dezembro do ano passado. E a quarta saga agora, tipo, semana passada. É, então tá lançando muito mais rápido, porque agora, assim, pandemia, um estúdio, mais investimentos, juntou-se uma equipe, uma galera, e virou um fenômeno esse musical, né? Esse proto-musical, que ainda não tá completo, mas já tá todo planejado. Então, o Odisseu, ele sai, blá, blá, blá, vai navegar, eles vão parar numa caverna onde tem o Ciclope, né? Eles não sabem, eles matam uma das ovelhas, e aí aparece o Ciclope e fala, você matou uma das minhas ovelhas, a minha favorita. Inclusive, agora vocês vão pagar, né? Sangue com sangue, blá, blá, blá. O Odisseu fala, não, peraí, amigo, ó, eu vou te dar um barril de vinho, bebe esse vinho, o melhor vinho do mundo, e fica isso por isso. Ele, bebe o vinho, fala, qual que é o seu nome? Aí o Odisseu fala, ninguém, né, meu nome é ninguém. E ele, então, ninguém, como recompensa por esse vinho maravilhoso que você me deu, você vai ser o último a morrer. E aí ele começa a massacrar todo mundo, o Ciclope começa a massacrar todo mundo, tem uma música que é uma parte da batalha, e só que aí o Ciclope mata, tipo, o melhor amigo do Odisseu nesse momento, que tem uma música bem legal no, na primeira saga. Essa do Ciclope já é a segunda saga, já. O Ciclope, antes dessa música começar, né, ele mata o moço, blá, blá, e ele cai duro. O que aconteceu é que o vinho tava envenenado. O vinho tava com semente de lótus, um negócio assim, porque eles passam na ilha dos comedores de lótus, sabe, que são pessoas que são viciadas, só comem isso, eles ficam presos nesse vício de comer lótus, sei lá. É, ouçam tudo, vejam tudo, é muito legal e muito divertido, o musical é bom demais. Mas é isso, vamos encerrar então com a música Remember Then. We must move quickly. We don't have much time. He didn't notice I mixed lotus in his wine. Mark my words now. This is not the end. But Captain, what do we do with our fallen friends? Remember them when the fire begins to fade. For the fallen and afraid, we are not to let them die in vain. Remember them, we're the ones who carry on. The flames of those are gone, and our comrades will not die in vain. I need all our hands on this club. This is how we're getting out of here. Use your swords to sharpen a stub and turn it to a giant spear. Let's do it. His body is blocking the path. If we kill him, we'll be stuck inside. Captain, where do we attack him? We gotta stab him in the eye. Yes, sir. Remember them when the fire begins to fade. For the fallen and afraid, we are not to let them die in vain. Remember them, we're the ones who carry on. The flames of those who are gone, and our comrades will not die in vain. There are more of them? Who hurt you? Hide. Who hurt you? Captain, we should run. Wait. Who hurt you? Captain, please. Wait. It was nobody. Nobody. If nobody hurts you, be silent. Don't go. Let's grab the sheep and away we go. Have you forgotten the lessons I taught you? He's still a threat until he's dead. Finish it. No. now? What good would killing do when mercy is a skill more of this world could learn to use? My friend is dead, our foe is blind, the blood we shed, it never dries. Is this what it means to be a warrior of the mind? Don't! Hey, Cyclops! When we met, I led with peace, while you fed your inner beast. But my comrades will not die in vain. Remember them the next time that you dare. Choose not to spare